3895, chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Bom, Santa 3895. Trip 5240, desça até nível de voo 090. 90090, 5240. Confirme nessa prova, vai interceptar? Aguarde, vetoração trip 5240, mantenha a proa 360. Ok, mantendo 360, 5240. Da conquista, por gentileza. Passarelo 2230, pronto, copia. 195 a bordo, 340, alternando o galeão. Confirme o PLB1 no 477. 95. Voo 1477, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 190, torre 186, ajuste 190, 195. Livre táxi 186 no ponto de espera no 477, tarde. Passaredo 2230, pronto, copy. Prossiga. Passaredo 2230 para a Vitória da Conquista, autorizado nível 260. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Na saída gole, Eval, após Eval, direto conquista. Controle Salvador 119, decimal 35. Torre 18, decimal 6. Aciona 5050. Passarelo 2230. Autorizado, direto Vitória da Conquista, 260. Decola da 10, curva à direita. A saída vai na Egole, transição Eval. Controle 11935, torre 11186. E o transponder é o 5050. 500 agora. A situação da aqui ainda está um pouquinho ruim. Eu vou fazer mais uma órbita aqui e visualizo de novo. Confio, te confirmo. Tá ok, sem problemas. O controle é o 8001, podia confirmar as funções? É, agora pequena melhora, 600 pés de teto, 2500 de visibilidade, a chuva ainda moderada. Trip 5240, desça para 4.000 pés. Trip 5240, desça para 4.000 pés, 1.015. Trip 5240. Então 3216, curva direita para 160. Moderado, prossegue para pouso, aguarda a vetoração. Então 3216, direita proa 160. Então 3216. Ok, direita 160. Confirme, a pista de uso é 10? Afirmativo, direita agora na proa 175. Direita 175, vamos. Salvador, vão na 754. Prossigo. O centro nos informou que o... Só um minuto. O controle é 8001. Prossiga. O 8001 prossegue para pouso. Aí aguarda a vetoração. Informação aí, chuva moderada aí no campo, a gente prossegue para pouso. 7. Está curvando à esquerda agora? Sim. Controle, o Jet 5728 também agora está disponível para iniciar a aproximação para a pistola de ar. 75728, o senhor vai curvar à direita na proa norte. Direita proa norte, 728. Trip 5240, direita proa 100. Direita 100, 5240 da trip. Tá 3216, autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, 3216. Então 8001, o senhor vai abandonar a órbita com proa norte, descendo para 3.000. Antes descendo para 3.000 pés, o TAM 8001, 1.500 ajuste. Qual é o limite nessa proa para o objeto 5728? Limite é radial 300 de Salvador. 300 de Salvador, obrigado. 1.900. Bom dia. 04.000. Autorizado 3.000. 3.000, 5240. Tração 931, 974. Gol na 777, chame Recife 13325. 974. Nona 477 da El, bom dia. Utilizador pro 155. Pode mandar. 3216, pro 155? Afirmativo, 155 intercepta. 155 para interceptar, CS. Estrela no 477 da El na sua escuta, bom dia. 477, só deu 360. 360, vigilância, 477. Tripe, se possível, mantenha a velocidade, reassuma na proa de duna, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés. Para 2 mil na proa de duna, tripe 5240, mantendo o speed. Controle 177, está cruzando 200. Gol 777, Recife 13325. Pega acionamento. Autorizado, seu aprendiz táxi. Autorizado, 4033. Está nos informando que o aeródromo está fechado, abaixo dos mínimos. Então o senhor fica com a informação do certo, tem muita aeronave aqui dentro. Aberto. Webjet 5728, direita, proa 060. Controle 8001, limite da prova, gentileza. Radial 300, 8001. Radial 300. São 3216, torre 118.6. Ô Salvador, por gentileza, pode confirmar a frequência para o gol 1777? 13325, alterna 1251. 1251 é a segunda ou 3325, obrigado. O objeto reduza para 210. 210 light, objeto 5728. O objeto 5728, direita, proa 120. Limite agora é o curso do localizador, 5728. 4076, passando 260 para 1150. 4076, redução para 250 nós, desce e mantém 060. 250 nós, nível 060, azul 4076. Pode iniciar a redução, 35240. Afirmativo. 40. Confirmar a proa para o objeto 5728? 5728, agora o senhor vai voar na proa 135 para interceptar o localizador. Proa 135 para o localizador, 5728. Afirmativo, reduzindo para 190. Certo, 5728. Controle azul 4076. Prossiga. Seria possível o senhor nos vetorar pela esquerda em termos pro aproximadamente 030 para o localizador para evitar formação sobre a posição Mari, azul 4076? Sente, efetue os desvios necessários limitado ao localizador azul 4076. Muito obrigado. Estão desviando à esquerda para evitar formação limitado localizador azul 4076 já com 250 nós. Sua escuta. 8001, direita proa 100, desça para 3000. Direita 100, descendo para 3000. O limite, gentileza? Limite a magnética 120 de Simbra. Certo. No localizador 35240. 5240, torre 118, decimal 6. 118.6, até já, 5240. Controle Salvador, bom dia, gol 1041, em órbita em Alagoinha, 160 unido. O 041 abandone a órbita, voe na proa de Banff, desça para 040, 4 mil pés. Ok, abandona a órbita pela direita na proa de Banff para o 040, gol 041. 8001, o senhor vai reassumir a navegação na proa de Duna, reduzindo para 190 nós. Ok, proa de Duna, reduzindo para 190, o 8001. Afirmativo, autorizado 2.000 pés, 1.015. 2.000 pés com 1.015, o 8001 autorizado? aos 30, confirma a atitude, que avistou? Ah, avistamos a 700 pés, 3269, solo 2-1-9. Todo 7-4, faça uma óbita, desça até nível de voo 1-6-0. 1-6-0, gordo 7-4. Gol 1-0-4-1 na banda 9, tá? Bora pela direita. Solo Salvador, 3-2-1-6 da TAM, livrou na pista, 650. TAM 3-2-1-6, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3-2-1-6. TAM 8001, reporte estabilizado, informa que o tráfego preset está 12 horas, 9 milhas, mantendo 2.000 pés, Boeing 736 da Webjet. TAM 8001 autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. T-5240. O trip tem pouso autorizado, 050 graus, 3 nós. Quando eu repouso na 10, trip 5240. 3.000, 10-5, azul 4076. Azul 4076, pós-desvio, foi na proa de Duna. Desvio Duna, azul 4076. Objeto 5728 estabilizado. Estabilizou, 5728. Chame torre 1-9-2-6, 5728. 26, obrigado, até pronto. Paciente, aguarde. Guardando. TAM 3216, ingresso, Juliette, portão 10. Juliette para o 10, 3216. 5728. Gol no 041, inicie redução para 250 nós. 0, gol 1-2, 1-0-4-1. Azul 4076, informe velocidade. 250 nós, conforme instruído pelo controle, azul 4076. Sente, azul 4076. Então, gol no 041, mantenha 240 nós. 240, mantendo, gol no 041. Gol do 7-4, autorizado abandonar a órbita, vou ir na proa de Bons para a chegada a Bons. Gol do 7-4. Gol do 7-4, via chegada a Bons, descer nível de voo 050. Proa no Duna, azul 4076. Azul 4076, autorizado final do procedimento ILS-X-Ray, após estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reportagem estabilizado, azul 4076. 5240, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 5240. Localizador 8001. Então, 8001, chame torre 1-8-6. 18 meses. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado no localizador, Azul 4076. 3 milhas do sistema. 8001, continue o ajuste 1015, teto estimado de 800, reporte avistando. Reportar avistando, condição de chuva no aeródromo agora? Chuva leve na vertical. Passarelo 2230, após a passagem do tanto autorizado, iniciar o pushback? Afirmativa, após o tanto, está autorizado. Ok, grato. A próxima é Juliette, a trip 5240. 5240, ingressa via Índia, portão 1. Via Índia para o portão 1. 240. Controle o Azul 4076, a senhora quer que mantenha 250? Se possível, mantenha Azul 4076. Positivo, vai manter então Azul 4076. Aguarda, pode. Tome 1 na vista à pista? Negativo. Gente, aperta a vista. Avistou com 900 pés, o 8001. 8001, tem pouso autorizado, 910, 030 graus, 39. Livre pouso na 10. Azul 4033, após a passagem, tráfego e pouso, ali mantém. Após o TAN, ali mantém 4033. Confirmar para o gol da mensagem? Confirme a sua velocidade, Gordo 74. 220. Confirme, Gordo 74. 220. 7, Gordo 74. O 728, aguarde qualquer recife. Você acabou de pousar de grossa na pista. Dia 3000, 1015, Gol 1041. 3 e 5 ainda de autonomia, alterna Salvador mesmo. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 286. São via chegada a mar e desça até nível de voo 050. 1754. 1754, inicie redução para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Reduzindo 250 nós, 1754. Gordo 74, desça via para 4000 pés, que é legal no 095. 974, 4000, no dia de chegada, 1095, pode estar. Gordo 74. Reposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, obrigado. Já tem seu plano aqui para Recife. Nas 39, direita, 121, desceu 9. Direita, 219. 50. Sua retaguarda será autorizada no portão 7. Ok, aguardando o passarelo, obrigado. O senhor já pode pré-coordenar com a equipe de solo, se quiser. Tá bom, vamos ficar aqui, obrigado. Vamos coordenar. Solo, tá, 8001, livrou, nossa escuta. 8001, boa tarde, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 8001, 4033. Fazia para 2000 pés, após estabilizado no localizador. Abandonaremos o 40 para 2000, gol 1041. Gol 1754, reduza para 220 nós. Estourou o ILS, reduzindo azul 4076. Azul 4076, chame torre 118 décimo meia. 118 décimo meia, azul 4076, bom dia. Chave Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. Torre, bom dia. Boa tarde, azul 4076 no ILS. 477, por 400 como sinal, por gentileza. Justo 1015. 1015, vai reportar avistando, azul 4076. Corre Salvador, boa tarde, 422-30. 41. Gol 1941, acione identificação via chegada mar e desça até nível de voo 060. Tamari vai descer 060, 941. O gol 174 vai efetuar desvia esquerda proa 25 por 20 milhas, depois proa Itap. Vive desvio, gol 1754 após direto Itap. Gente, não temos condições de voar Mari, ok? Gol 1754 após desvio, autorizado voar Itap. Gente, após desvio para o Itap, gol 1754. Gol 1477 na escuta? Afirma, aguardando transferência. 1477, chame centro, Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. Controle azul 4033, decolou, mantém a proa devido à formação. Azul 4033, contato radar na decolagem, suba até nível de 1160, autorizado voar Dael depois do desvio. Firma aqui, eu paro no 60, voa Dael quando possível, 4033. Para o táxi objeto 6341, 118 a bordo, 415 com 15. Via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, quando lá, 186, 41? Aeronave na escuta do controle em Salvador, informa que a 1000 pés de tetro, teto 4.500 metros de visibilidade, chuva leve sobre campo. 7.4. Corro do 7.4, dessa via para 2.000 pés, que é legal no 0.15. 2.000 pés. 015, gol do 74. Localizador, gol 1041. Gol 1041, chame torre 118 décima meia. 186, gol 1041. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 1041, estabilizado no ILS da 101. 10h41, repórter avistando, estimado 1000 pés, 1015, pista molhada. Reportaremos avistando ou arremetendo, gol 1041. Já vai avistar, deve estar com 1000. 50 nós. Previsto, progresso na terra, vai decolar da 10. Subida Conde, Conde. É, subida Conde, é com a terra. 8001, ingresso de Juliette, portão 11. Pro 11, 8001. Paulo Salvador, muito bom dia, Azul 4076. Azul 4076, bom dia, boa tarde já, né? Já passei de meio-dia. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, boa tarde. É, como é que você é? Só confirmando, sua decolada 10? Negativo, decolada 1-0. 1754, desça até 3 mil pés, QNH 1015. Gol do 74 tem condições de manter ou aumentar a velocidade? Era pro Caracaju subida, curva esquerda, pista 10. 026 5013 é o código, 1935 é o controle. Você só confirmar o código para o Caracaju? 5013. É com a interferência autorizada Caracaju, decolada 190, via Golf 677. Após decolagem, saída para o Caracaju, curva esquerda, visão 190. O transponder é 5013, controle 1193. Só confirmando o código, 5023. 5023, o Ecom Xer. Ecom Xer, cortejamento correto, confirme PLB. Com 03 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. Ecom Xer, cortejamento correto, vai chamar agora a torre em 18612 para acionamento e o cruzamento da pista 17. Sim, chama para acionamento e cruzamento a torre em 118, Ecom Xer. Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 260, saída Gole. Cumpra o perfil da saída Gole. Na Gole, vai cumprir o perfil 2230. No 041, avistou a pista? Estou a 400 pés, chuva moderada na final. Gol no 041. Repouso autorizado, 060 graus, 1-1. Torre Salvador, boa tarde, Papai Romeu, S. Mike Serra. Próximo para acionamento. Acione, reporte táxi, Serra. Confirme para o S. Mike Serra. Acione, reporte táxi. Acionará, reportará táxi, S. Mike Serra. Web, ali, mantendo 0. Alimentando, mas 7419. Azul 4033, semicentro Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. Não, não. 4033, copiou o controle. Azul 4033, semicentro Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. 3325, contando 251, azul 4033. Gol 1941, reduza para 1909 nós, tráfego precede 12 horas 8 milhas, mantendo 1909 nós. Reduzindo, 1941 vai atingir o 060. Desça para 4 mil pés, gol 1941. 4941. O passarelo 2230 solicita proa 250 para evitar a formação. Salvador, boa tarde, é o trip 5267, com a informação Papá, autorização confirmo 360. Minutinho, cópia. Três cópias.